meu grande amor. Quero ser cada dia na história do romance que se acabou um dia. Feliz amar! Sonhava ter me poder amada. Na percussão, Alice Brasil. Faz meu jeito, é dona do meu jeito.

tenho dor na mirada. Quem dera eu fosse quanto te amo. Porque tu me lembra, diga que mais quero. Se não me diga, me gusta, se não muero. Tu sabe bem, vive todo lindo, louco. Quero ver. Porque tú eres la chica que más quiero. Si no me digas me gusta, si no muero. Tú sabes bien que me todo lindo loco. Quédate con tu amor. ¡Tesa! ¡Sí! ¡Los Bregas! Você.

te falar. Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Nos Bregas. Onde quer que eu olhe, você está. esse amor. Não vou deixar me envolver na ilusão da sedução do teu olhar. Não, eu não vou permitir mais uma decepção. As armas desse falso amor irão ferir. Thank you.

sonhava ter me poder amada. Na percussão, Alice Brasil. E a minha boca

sorria, você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, oh, oh, oh, despedaçando a memória, curando meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava.